Hallo Schatz, ich bin da. Hallo Liebling. Na, wie war's auf der Arbeit? Ach, du weißt ja, will man Schweres bewältigen, muss man es leicht angehen. Und, was gibt es heute Feines zum Abendbrot? Oh, du wirst begeistert sein. Als Vorspeise gibt es leichte Jazzmusik mit herzhaften Swingrhythmen. Super. Der Hauptgang besteht aus fetzigen Gitarrenriss zu rockigen Schlagzeugsoli, gewürzt mit schrillen Synthesizer-Klängen. Auweia, das klingt ja gut. Und zum Abschluss gibt es eine Komposition aus Klassik und Kabarett, garniert mit witzigen Moderationen. Huiuiuiui, na da kann ich mich aber auf was gefasst machen. Ach Schatz, du weißt einfach, was mir gefällt. Natürlich, Liebling. Tide immer anders. Aktuelle Programminfos für Tide 96.0 und Tide TV findet ihr im Internet unter www.tidenet.de. Boa tarde, vocês estão ouvindo Rádio Mamatera, Tide 96,0, 96.0. Hallo, ihr hört Rádio Mamatera auf Tide 96,0. É isso aí, Mamatera com Papoula Romão no microfone e Marcos Romão. Hoje, como sempre, começamos com a música Horizonte, do nosso querido amigo Sérgio Tiavazoli, que é um dos grandes músicos lá de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, e que volta e meia está aqui pela Europa acompanhando Gilberto Gil. Ele é a figura que realmente sem ele, Gil não estaria fazendo esse sucesso todo, né, hoje, né, meu querido Serginho? Alô, alô, Niterói, alô, alô, Estocolmo, alô, alô, Berlim, alô, alô, mundo. Estamos começando o programa Rádio Mamaterra, hoje com um especial para ser moderno, com músicas da DJ Grace Kelly, lá de Berlim. Coisa maravilhosa que vamos ter. Mas antes vamos tocar a música do Jonas e a nossa amiga e locutora da Rádio Papola vai falar em alemão o que eu acabei de falar. Hallo. Heute, also hallo Welt, hallo Brasilien, hallo Deutschland. Heute werden wir ein wenig modernere Musik spielen, und zwar von dem DJ Grace Kelly aus Berlin. Aber anfangen werden wir mit Mo Jonas und der Musik Horizonte. Genau, ist auch modern, ist auch ganz frisch. Ja. Wir haben letzte Woche hier in Hamburg veröffentlicht den CD für die Welt von Mo Jonas, Horizonte. Sehr schön, wunderbar. Mo, um grande abraço para você que está chegando aí nos Estados Unidos para fazer uma grande turnê. Pintinho no Lixo, de Mo Jonas, do CD Horizonte. É, você está realmente na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, especialmente de Niterói. Das war Pintinhos no Lixo, von Mo Jonas. Ihr hört Rádio Mama Terra auf Tide 96,0. É isso aí, minha gente. Fala, fala, Joca Neto. Fala, fala, meu querido Razadalto. Olha aí. Grace Kelly vai entrar no pedaço. Realmente, essa turma de Estocolmo, de Berlim, agita junto com Hamburgo e Paris e Niterói e São Gonçalo, agita um mix mundial da nova música que está surgindo, com grande influência brasileira, mas que mistura árabe, mistura chinês, mistura turco, mistura alemão, todo mundo que vive lá em Kreuzberg, a capital da Alemanha multicultural. Fala, Razadalto, que beleza pura, é ou não é, dona senhora Papoula? Isso aqui é ou não é um país multicultural atualmente, pelo menos nas grandes cidades? É um país multicultural. Also, wir werden jetzt von der DJ Grace Kelly werden wir ein multikulturelles Stück hören. Und zwar, man kann es ja immer mehr beobachten, dass es sehr viele Lieder mit multikulturellen Hintergründen gibt. Das heißt, es wird alles vermischt. Arabisch, Türkisch, Deutsch, Brasilianisch, Portugiesisch, Spanisch. Es wird einfach alles vermischt, was es auf der Welt gibt. Und eine neue Musikrichtung entsteht. Casa de Preto, remix, Grace Kelly, Berlim. Em Casa de Preto, remix de nossa querida Grace Kelly de Berlim. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói, hoje num especial com Grace Kelly para ser moderno. A Rádio Mama Terra está começando a ser moderna. Ihr hört Radio Mama Terra auf Tide 96,0, das Programm auf Deutsch und Portugiesisch. É isso aí, dona Papola. Você vê que interessante como é que está o mundo, né? Existe, no momento, acontecendo dois mundos aqui na Alemanha. Tem o pessoal do multiculti, o pessoal que se mistura aqui. Tem o pessoal que fica um pouco resistente nas escolas, no trabalho. Mas eu acho que isso é um processo mundial que está acontecendo. Você sentiu isso também lá no Maranhão, que você passou um ano agora? Senti muito isso. Porque lá em São Luís, assim, há duas culturas. Há tradicional, que ainda não conhece nada do mundo, que vive assim como se fosse na lua, e tem aqueles que tentam viver aquele estilo da América, não sei, ou do Rio de Janeiro até, e realmente é assim, tem dois lados, que nem aqui na Alemanha, só que é diferente porque lá não tem essa cultura, assim, era essa mistura de cultura, assim, nesse momento é mais do desenvolvimento e da riqueza e do estilo de vida. Ah, sei. Então, realmente, é aquela coisa. Mas, na realidade, fica aquela, ficam duas classes quase sempre. Assim, um grupo que quer tudo e outro grupo que fica batalhando para ter alguma coisa também, né? É. Isso é parecido. Ou seja, Maranhão e Berlim, às vezes, são parecidos. Sim, são. É isso aí. Por isso que a gente vai agora tocar Tudo Vira Dança. Da nossa querida, um remix da nossa querida Grace Kelly de Berlim. Dança reggae solta. Tudo vira dança na Rádio Mama Terra com a Grace Kelly. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói, e agora também de Estocolmo e também de Berlim. E também de São Gonçalo, para não esquecer a minha querida Selma, que está sempre ligada no nosso programa, e a nossa querida Dona Augustinha, que sempre nos acompanha há anos nesta rádio pública de Hamburgo. É ou não é, Dona Papoula? Hallo, ihr hört Radio Mama Terra auf Tide 96,0 und das war Tudo Vira Dança, alles wird zum Tanz. Und wir schicken ganz viele Grüße an Stockholm, an Berlin, an San Gonzalo, also an alle, die uns hören und natürlich auch an alle, die wir vermissen und die wir halt gerne grüßen möchten. Ja, Papa, das ist schön, ne? Die Welt ist wirklich ganz klein geworden, ne? Das ist so interessant, die Musik von aus Berlin. Dizer mix aos brasileiros music, nome australiano music, mancando dizer de juridu, da Hintergrund, Horen, das ist wirklich verrückt, alle diese Dinge. Ja, also auf der einen Seite wirkt die Welt plötzlich so klein, weil alle Kulturen plötzlich vermischt werden und man sieht an jeder Straßenecke eine andere Kultur tatsächlich lebend und gleichzeitig scheint die Welt sich immer mehr zu entfremden. Also tatsächlich, es wird immer größer, dieser Spalt zwischen den Menschen, die sich vermischen wollen und die Kulturen kennenlernen möchten und dann natürlich die, die sagen, nein, das ist mir alles zu fremd, sowas möchte ich nicht. Und das finde ich wirklich sehr krass zu beobachten, also diesen Spalt, wie der immer weiter wächst. Ja, du hast die Chance gehabt, hier in Hamburg zu besuchen, in der Primarschule, eine deutsche-portugiesische Schule, ne, gesamte Ross. Wie war diese Erfahrung für dich? Die war unglaublich. Also wir waren ja wirklich eine Klasse, die gab es, glaube ich, auch nur einmal. Wir waren die erste Klasse, die dieses Projekt erfahren durfte, dass wir halt alle Unterrichtsfächer auch auf Portugiesisch hatten. Also das war wirklich sehr genau aufgeteilt. Und es war wirklich eine multikulturelle Klasse. Also da waren deutsche Kinder dabei, deren Eltern dachten, ach, das ist doch mal schön, Portugiesisch zu lernen. Und dann gab es aber auch Portugiesen, es gab Brasilianer, es gab aus Cabo Verde, es gab, ich weiß nicht, aus jeder Ecke der Welt gab es Schüler in meiner Klasse. Und es war wirklich sehr schön, in dieser Klasse zu sein. Ja, du hast auch eine Freundin damals gehabt, die weder Deutsche noch Brasilianer noch Portugiesische sprachige Kinder war. Die, ich glaube, aus Rumänien oder so, die... Ja, sie ist Sinti und Roma und es ist echt unglaublich. Nach 8 Jahren auf dieser Schule spricht sie besser Portugiesisch als manche Portugiesen. Also es ist wirklich sehr schön. Also diese Schule macht wirklich ein gutes Projekt. Und ich finde, es ist auch sehr wichtig, Portugiesisch zu lernen. Also vor allem, wenn man halt brasilianischer Herkunft oder halt portugiesischer Herkunft ist, finde ich das sehr wichtig. Ja, das ist interessant, dass die im Moment in Hamburg wir erleben eine große Spaltung. Ne? Ein Teil der Gesellschaft würde gerne nichts mit Migranten zu tun. Aber wir reden danach, nach der nächsten Musik. Das ist Tupi, ein Mixung von den Indianern in Brasilia, gemacht in Berlin. Genau, viel Spaß beim Zuhören. Vamos lá, coisa boa. Seres Tupis, mix de Grace Kelly diretamente de Berlim via Amazônia, na Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Estou ouvindo aí, estou vendo aqui no Facebook que a rapaziada do Rio de Janeiro, através do Saci Chorão, do meu irmão Ricardo, está agitando, está todo mundo escutando esse programa. Um grande abraço aí para a rapaziada. Também na Papoula. Exatamente. A rapaziada aí do Rio de Janeiro e de Niterói, onde o urubu já não voa mais para trás, está voando, é muito alto para não levar tiro, não é? Beleza pura, né? Mas é interessante que a gente estava conversando aqui sobre a questão das escolas e da sociedade que tem, que está interessada em misturar música, em trabalhar com várias coisas diferentes. E Papoula colocou a experiência dela de ter feito o primário aqui numa escola em que se aprendia português e alemão ao mesmo tempo. Como é que foi essa experiência para você, Papoula? Foi uma experiência muito boa, porque a nossa turma foi misturada de... assim, muitas pessoas, tinha alemão, tinha turco, tinha brasileiro, tinha português, tinha qualquer coisa, tinha Sinti e Roma, tem em português. É, tinha cigano, né? É, cigano. Sinti e Roma. É, e foi uma experiência muito boa, porque agora eu sei falar português, eu acredito que sei, e além da língua, não, você não só aprende a língua, é muito mais do que isso, é estilo de vida, é cultura que você aprende. E, por exemplo, a palavra saudade só existe em português e todo mundo sabe disso e tem muito orgulho disso. E eu pensei que eu, como alemã, não sei sentir esse sentimento porque, assim, eu, no meu vocabulário não existe essa palavra em alemão. Mas agora que eu estou tão longe do Brasil, depois de passar um ano lá, eu realmente sei o que é saudade. É isso aí, aprendendo no viver. Essa é a Rádio Mama Terra. Tá vendo aí Estocolmo? Tá vendo aí Berlim? Tá vendo aí São Gonçalo? Tá vendo aí Maranhão? Que beleza que é o mundo. Enquanto tem gente querendo se separar, nós estamos nos juntando. Por isso aí, em homenagem a Papoula e a Moema e a todas as crianças do mundo que querem estar juntas, a música Saci Chorão, Passageiros das Emoções, do grupo Saci Chorão, da família Romão lá do Rio de Janeiro. Vamos ver se funciona. Acabaram de mandar aqui pra gente via MySpace, através via Facebook. Vamos ver se a coisa entra aqui. Passageiros de Emoções. Olha que beleza. É o garotão aí. Felipe no pedaço. Fazendo o povo de otário. O sonho tem preguiça de vestir as calças. Eu só conheço um sonho, sonho de valsa, sonho de padaria, que esconde no açúcar o gosto amargo do dia a dia. Abre o olho, meu povo, não aceita esse peixe sem sabor, essa promessa de assistência, história de pescador. E os que estão um pouco mais em cima, que se conformam na desilusão, mas criticam no boteco a situação. Tira um pouco do seu peso doando por ligação. Tu, tá pronta a contribuição. Não quer nem saber se foi engano. Objetivo de vida, sua viagem de final de ano. De final. nocauteando meu caminho. Tiros de emoções, deu calote nas razões, tá deixando ser trocado pra descontar as contradições. Passageiros de emoções, deu calote nas razões, tá deixando ser trocado pra descontar as contradições. Tá deixando ser trocado pra descontar as contradições. Tá deixando ser trocado pra descontar as contradições. Tá na hora de abrir o olho. Diretamente do Rio de Janeiro, o grupo Saci Chorão, com a família Romão de Niterói. Na Rádio Mama Terra, aquele programa em português alemão com sotaque brasileiro. Direct aus Rio de Janeiro, die Gruppe Saci Chorão mit einem selbstgeschriebenen Lied. Und es war natürlich sehr schön und es wurde uns direkt gesendet von MySpace über Facebook und... Ein Gruß an unsere Familie und es war ein wunderschönes Stück. Ja, das ist der Radio Tide, ne? Das ist der Radio Burger, der Burger Radio von Hamburg. Diese Möglichkeit, die wir haben heutzutage, zu zusammenleben in verschiedenen Orten in der ganzen Welt. Und dann alle Leute, die würden gerne bei uns melden, können immer bei Facebook finden unter Marcos Romão oder unter www.mamaterra.de. Das ist die Möglichkeit, es ist in Verbindung setzen und Leute können lernen die ganze Welt. Wir fangen jetzt ein Experiment bei Radio Mamaterra über Tide in Hamburg, über diese Möglichkeit, über Facebook, über MySpace und so weiter zu sammeln die Leute hier in Hamburg. Das ist die Möglichkeit heutzutage. Wer hatte das gedacht vor 20 Jahren? Tatsächlich ist dieses Bürgerradio eine Perle sozusagen, weil es in sehr vielen Ländern oder Orten nicht die Möglichkeit gibt, sich öffentlich auszusprechen. Und das wirklich ist wirklich gut, dass es das hier gibt. Exatamente. A Papola daqui está emocionada porque nós temos uma rádio cidadã aqui em Hamburgo. Essa possibilidade quase que não existe em vários países do mundo. Em vários países do mundo, as pessoas não têm nem possibilidade do cidadão falar nas rádios. E agora nós encontramos essa possibilidade aqui e avisamos para todos os nossos amigos que podem nos procurar no Facebook através de Marcos Romão ou Quilombo Brasil. Ou Rádio Mama Terra, e no MySpace, e nos mandar material musical para que nós toquemos aqui na Alemanha. Porque, como dizia o Enfio, o Enfio tem que aparecer lá fora para darem valor aí dentro, é ou não é? E nessa música agora, quem cantou foi o Felipe, foi o Yuri, Felipe é outro sobrinho, meu Deus, é tanto sobrinho que eu tenho, foi o Yuri, e cantou junto com a mãe, a Terezinha, a irmã Laila e o Maurício. E foi uma música que participou do festival do Pedro II no ano passado. E o Yuri, o cantor, ganhou o prêmio de melhor intérprete com essa música. Parabéns para vocês. Um barato. É uma emoção estar aqui no programa junto com vocês, ao vivo. é a família Mamaterra, junto com Berlim, junto com Estocolmo, França, Paris e São Gonçalo. Por isso, vamos agora para vocês tocar a música Sonho Bordado, Genetic Drugs, da nossa querida Grace Kelly, aos Berlim. Vamos seguir com a música Sonho Bordado. Thank you. Sonho Bordado, remix da DJ Grace Kelly, de Berlim. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói e que está querendo ser moderno, está querendo virar moderno, que nem virou, que nem o Olodum. Fala em Olodum, um grande abraço pro meu querido amigo João Jorge. Muita energia para vocês aí, rapaziada de Salvador. Pena que o João Jorge não conseguiu sair senador, candidato a senador pelo Partido Verde. O pessoal discriminou a rapaziada. Isso aí é o problema. Por isso é que não vence, não dá certo. Tem que botar o criolão no pedaço, é ou não é? Fala, dona Papola. Hallo, ihr hört Radio Mama Terra. Und es ist mal wieder wunderbares Wetter in Hamburg. Aber was macht das schon, wenn man so tolle Musik von DJ Grace Kelly hört? Genau, das war super, ne? Und wir haben gerade gehört, die Leute aus Brasilien, ne? Unsere Familie aus Brasilien mit den Gruppen Sassi Choron. Wie war diese Emotion für dich? Es war schrecklich. Also einfach total viele Sehnsüchte. Und wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es existiert in Portugiesisch ein Wort, das es in keiner anderen Sprache gibt. Es bedeutet so viel wie Sehnsucht, Vermissen mit einem sehr melancholischen Beigeschmack. Aber gleichzeitig kann es auch fröhlich, also es man kann es gar nicht übersetzen. Und ich dachte, dass ich als Deutsche es gar nicht, also gar nicht wissen könnte, was das überhaupt ist. Doch jetzt tatsächlich, als ich dieses Lied gehört habe, wusste ich, okay, jetzt spüre ich dieses Gefühl. Es kann nur dieses Gefühl sein. Es gibt kein anderes Wort dafür. Also diese Mischung aus Sehnsucht, Melancholie, Traurigkeit, Glücklichkeit und Verlangen, einen Menschen zu sehen. Vocês estão vendo aí, rapaziada? Isso aí foi só a tradução da palavra saudade. A saudade que a Papola está tendo aí no Brasil. Ela levou meia hora para traduzir e não conseguiu. Que é complicado, é complicado. E fiquem ligados aí. Não se importa não, porque eu desliguei o Facebook, porque nós estamos na fase experimental. Então estava dando um plim-plim no meio do programa, estava misturando as músicas, então tivemos que desligar. Mas estamos ligados em vocês. Muito obrigado pelo grande público mundial. Na próxima vez nós vamos botar um computador aqui do lado para que esse programa se torne mais, como se diz o pessoal moderno aí de Ipanema, mais interativo, mais ligado na população, porque estamos super ligados na rapaziada, por isso anunciamos que hoje vai ter um filme aqui na TV da Alemanha, o filme chamado Deserto Feliz. Às 22 horas tem até Zezé Mota no pedaço, que beleza! 22 horas hoje, Zezé Mota no filme Deserto Feliz, deve ser esse nome em português, que aqui em alemão está o nome Glücklich Wüste. Né? Então deve ser Deserto Feliz, ou pelo menos deve ser alguma coisa parecida, mas vamos estar todos ligados hoje à noite no programa Arte, assistindo esse filme maravilhoso. É ou não é, Papola? Heute Abend wird es auf Arte um 22 Uhr ein Film geben, und zwar Glückliche Wüste. Und der ist ein, das ist ein brasilianischer Film und der soll ganz gut sein sogar. Ja, wir haben noch nicht gesehen. Er ist die Premiere bei Arte hier. Und deswegen sagen wir es euch allen, weil wir natürlich wissen wollen, wie ihr diesen Film findet. Genau. Na? Nächste Woche werden wir die hören von unseren Zuhörern, was sie denken über diesen Film. Und nächste Woche wird es auch zur Abwechslung mal nur deutsche Musik geben. Genau. Denn wir sind ja auf, also multikulturelles Programm, und da wäre das ja Diskriminierung, wenn wir nur brasilianische Musik spielen würden, oder? Genau, das ist recht. Machen wir so das. Semana que vem só vai tocar música alemã, porque nós estamos num programa multicultural e seria discriminação se só tocamos música brasileira. Então, tá vendo, minha gente? O pessoal chegou do Maranhão cheio de reivindicações, cheio de pedidos, cheio de consciência. É isso aí o resultado de ter passado pelaquela terra maravilhosa. E tem ainda uns coronaizinhos ainda pentelhando, enchendo o saco da rapaziada, mas que vai mudar também. Um dia Maranhão chega lá, ou não é? É, um dia, assim, 2000 anos, talvez. Bom, não perca a esperança, Maranhão. Bom dia, vocês também vão participar do mundo. E por isso aí vamos entrar na High Road. High Road? High Road. High Road, yeah. A autoestrada. A última mistura beleza da Grace Kelly aqui no nosso programa de hoje. Vamos lá. Beleza pura. Railroad, Grace Kelly Mix, diretamente de Berlim, a capital mundial multiculti da Europa atual. Realmente, Berlim tá uma beleza depois que caiu o muro. E a gente espera que o muro também caia em vários lugares do mundo, onde ainda impedem o relacionamento entre as pessoas. Você está na Rádio Mamaterra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro de Niterói. Niterói, a terra de índio, a terra beleza do meu querido Araribóia. Ou não é, dona Papola? Das war das Stück High Road von der DJ Grace Kelly direkt aus Berlin und ihr seid auf Radio Mamaterra auf 96,0 Tide. Exatamente, Papola, a gente está começando a encerrar o programa e temos que mandar um grande abraço para todo mundo lá no Brasil, todo mundo lá em Estocolmo, todo mundo lá em Berlim, né? É e todo mundo lá no Maranhão, porque a gente só fala mal do Maranhão, mas não é tão ruim, não. Maranhão também tem gente, também é legal, também é Brasil. Exatamente. Né? Não pode negar o fato de que o Maranhão também faz parte do Brasil. Mas que beleza. Vocês vejam só, minha gente. Uma coisa interessante é que você sabe que no próximo programa a gente vai falar só em alemão. Não, vamos botar só músicas alemãs para o pessoal ver que tem muita música alemã maravilhosa, que não é só aquela música da Bavária, que também é boa, mas, né, mas também é que nem o Brasil, tem de tudo. Tá vendo aí a DJ Kelly, tem de tudo, então vocês vão escutar só música alemã. E vamos bater um papo também sobre a discriminação nas escolas que está acontecendo no momento na Alemanha. No Brasil não tem discriminação na escola. Não tem discriminação nenhuma, porque tem as escolas privadas para os ricos e tem as escolas públicas para os pobres. Então, ninguém se mistura, ninguém reclama. Ninguém é discriminado, nas universidades só entra gente fina. Então, realmente, o Brasil não tem esse problema que tem na Alemanha. Diz assim, preto e pobre lá no Brasil não é discriminado porque eles conhecem o seu lugar. Por isso, vamos encerrar o nosso programa com a música... Como é que é o nome da música? Só preto. Agora eu vou primeiro falar em alemão, que você acabou de falar. Nächste Woche werden wir natürlich nur deutsche Musik hören, wie ich schon gesagt habe, und wir werden über Diskrimination in Schulen sprechen, was ein sehr aktuelles Thema und also nicht nur heute, sondern auch schon länger ein Thema ist. Und also das ist ein Problem, das es in Brasilien nicht gibt, denn dort weiß der Schwarze, wo er hingehört und dort weiß auch der Weiße, wo er hingehört und sie vermischt sich nicht. Deswegen gibt es in Brasilien keine Diskrimination, ein Problem, das es nur in Deutschland gibt. Genau. Mit der guten Ironie hast du mich übersetzt. Okay, Rádio Mamaterra 96.0 se despede com a locutora Papola. Tchau. Tchau, tchau. Falou, galera. E o locutor Marcos Romão. A música da nossa querida Grace Kelly anima o pedaço dos corações. Domingo que vem no Quilombo Brasil, na Sopa da Cultura, Galinhada Mato Grossense, a partir das 12 horas. Apareçam. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 11. August 2010. Eine neue Ausgabe von Jazz Melange, dem aktuellen Musikmagazin, bekommt ihr ab 20 Uhr. Musik der 60er Jahre hört ihr bei Little Jams um 21 Uhr. Heute unter anderem mit Musik von Peter Kelly's Solution, Dantellion's Carriot und den Uglies. Als der Computer die Liebe lernte, heißt es bei Sequence Soul, hier auf Tide 96.0 ab 22 Uhr mit Elektro, Funk und Hausmusik. Tide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 12. August 2010. Um 1 Uhr hört ihr Treffpunkt Europa, eine Sendung von Euranet, dem europäischen Radionetzwerk. Das Format Radio ist tot. Tide. Immer anders.